São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom. Passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de um a 100, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode crer, moleque, é gente fina. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beijo os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas em glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto. Eis um novo detento. Lamentos no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Ratatata, preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege pra viver no país das calças bege. Tic-tac, ainda é 9h40. O relógio na cadeia anda em câmera lenta. Tá, mas o metrô vai passar. Com gente de bem, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não, não é não, não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não sai o sol. Hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca. Não suporta o tédio, arruma quiaca. Graças a Deus e a Virgem Maria. Faltam só um ano, 3 meses e uns dias. Tem uma cela lá em cima fechada. Desde terça-feira ninguém abre pra nada. Só o cheiro de morte pinha o sol. Um preso se enforcou com o lençol. Qual que foi? Quem sabe? Não conta. E atirar mais um 6 de ponta a ponta. Nada deixa um homem mais doente que o abandono dos parentes. Aí moleque, me diz, então cê quer o quê? A vaga tá lá esperando você. Pega todos seus artigos importados, seu currículo no crime, limpa o rabo. A vida bandida é sem futuro. Sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral. Um dia no Carandiru, não, ele é só mais um, comendo rango azedo com pneumonia. Aqui tem mano de Osasco, do Jardim da Bril, Parelheiros, Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis. Ladrão, sangue bom, tem moral na quebrada. Mas pro estado é só um número, mais nada. 9 pavilhões, 7 mil homens, que custam 300 reais por mês cada. Na última visita o neguinho veio aí, trouxe umas frutas, Marlboro, Free, ligou. Que o piloto lá da área botou, com cadete vermelho, placa de Salvador. Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa, com uma 9mm embaixo da blusa. E neguinho, vem cá, e os mano, onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar? Aquele puta é ganso, pilantra, corno manso. Ficava muito doido e deixava a mina só. A mina era virgem, ainda era menor. Agora faz chupeta e troca de pó. Esses papos me incomoda, se eu tô na rua é foda. É, o mundo roda, ele pode vir pra cá. Não, já, já, meu processo tá aí. Eu quero mudar, eu quero sair. Se eu tomo esse fulano, não tem pá, não tem pum. Vou ter que assinar um 121. Amanheceu com o sol, 2 de outubro. Tudo funcionando, limpeza, jumbo. De madrugada eu senti um calafrio. Não era do vento, não era do frio. Acerto de conta, tem quase todo dia. Tem outra logo mais, eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta. Conseguir a paz de forma violenta. Se um salafrário sacaneia alguém, leva ponto na cara igual Frankenstein. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi além, se pan, tem refém. Na maioria se deixou envolver. Por um 5 ou 6 que não tem nada a perder. Dois a dois considerados passaram a discutir. Mas não imaginavam que estaria por vir. Traficantes, homicidas, estelionatários. E uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Aviso IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não de um só homem que prefere ser neutro pelo telefone. Tatatata, caviar e champanhe. Florifói almoçar que se for da minha mãe. Cachorros assassino, classe é crimogênio. Quem mata mais Adão ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil. Como um modus usado ao bombril. Cadeia, guarda o que o sistema não quis. Esconde o que a novela não diz. Ratatata, sangue jorra como água. Do ouvido, da boca e nariz. O Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez. Morreu de bruços no Salmo 23. Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. O robocop do governo é frio, não sente pena. Só ódio e rio como a hiena. Ratatata, Fleury e sua gangue. Vou nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário no detento.